Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já fiz uma lampare antes de saber o que era uma lampare. Eu sou Azaghal e vou fazer a tradução simultânea del portunhol de Paco para lo brasileño. Tá bom. É tudo que ele precisa. De você traduzir. Estou listo, Paco. Fantástico. O Paco Ragageles, conhecido mundialmente por ser um autêntico especialista no Brasil, no turismo brasileiro. É verdade. Só, tô sabendo. Como um bom espanhol, o Paco adora a Bahia. Realmente, totalmente namorado da Bahia. É a minha paixão. Eu passo todas as minhas férias, não sei se vocês sabem, mas eu sempre que tenho tempo, vou passar as férias na Bahia. Que beleza, que beleza. Muito bem, Paco Ragageles aqui, cofundador da Campus Party, cara. Este espanhol que está à frente do maior evento de tecnologia que a gente conhece, vai conversar aqui com a gente sobre como surgiu tudo isso, cara. Muito bom, muito prazer ter você aqui com a gente. Vamos bater esse papo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez de caneladas do Nerdcast da Campus Party! Vamos. Salve de palmas para Tucano, que está aqui conosco do Nerdcast Live da Campus Party! Muito bem, Azaghal, vamos começar a leitura de e-mails com o Jabá da Semana, Azaghal, porque hoje nós vamos falar de um banco nerd. Olha só, galera, nós vamos falar do nosso querido Bradesco, o Bradesco, Azaghal, um banco considerado nerd, porque... Sim, por quê? É um banco conectado, certo? Certo. Porque em no ano 2000, Azaghal, foi o primeira empresa brasileira a ter o seu endereço.com.br, Azaghal. Olha aí, sério? Sério? Em 2008... O Bradesco lançou o primeiro aplicativo para iPhone. De lá para cá, o Bradesco disponibiliza aplicativos nos mais diversos sistemas operacionais. Cara, eu sou correntista agora do Bradesco. É muito maneiro o aplicativo, cara. E o Bradesco foi o primeiro banco a conversar com as pessoas pelas redes sociais, Azaghal. Através do Twitter, @alobradesco, é o banco que mais conversa com seus clientes através das redes sociais. É um banco que está sempre correndo atrás. Eles têm um robô. Simpático, sorridente. Simpático. Ah, vocês podem ir no Facebook do Bradesco, facebook.com/bradesco. Para conhecer mais sobre o universo de mídias sociais deste banco, ok? Isso? Aí quando a gente faz a leitura de e-mails, a gente grava isso. E manda pro anunciante para ele ver se está ok, se a gente falou alguma besteira. Exato. Como ele está aqui, ele já pergunta, ficou ok? A gente repete alguma coisa? Primeiro.com.br, 1995, no Bradesco. Puta, viram? Merda. Aí. Por isso que a gente manda pro anunciante pra ele corrigir o Jovem Nerd, que sempre erra. É porque tava 2000, foi tato, bem. Em 1995, Bradesco.com.br foi o primeiro endereço de uma empresa brasileira na internet, Azaghal. Caraca, 95? Ficou maneiro. Aproveitando, Jovem Nerd, vamos fazer um jabá da Nerd Store. Olha só, Azaghal, pois não. Como, o que vamos falar da Nerd Store hoje? Que o protocolo Blue Hands Alienígenas está esgotando, Jovem Nerd. Sério, já? Sim. Então quem é que já comprou seu protocolo Blue Hands? Tá vendo? Por isso que tá esgotando. E vocês todos que não compraram, se não comprarem, vão ficar sem a edição Master Chief de colecionador. Tá, vai ser agora toda a edição de colecionador. Vamos lá, Azaghal. Muitos e-mails no último Nerdcast. O último Nerdcast, para lembrar, foi de Games Indie. Isso, foi ótimo. Notícias enviadas. Onde estão enterrados os cartuchos de ET? Ah, isso a gente falou. Cartuchos de Atari do ET. Tem uma notícia aqui enviada. Outra. Seria Braid uma alegoria para a criação da bomba atômica? Tem um link que vocês não podem clicar. Só amanhã. E a importância de jogos indie atualmente. Tudo isso, o link do post, você pode clicar aqui embaixo. O vídeo documentário Indie Game The Movie, que vai virar série da HBO, Azaghal. Oh, que maneiro. Amnésia na Vida Real, também tem um link, o vídeo eu não vi. Vários nerds recomendaram vários jogos indies. E aí eu não vou ler, sério. É 1 milhão de jogos chatos... Então você que quiser, vá no jovemnerd.com.br, dê um clique, dê um page view para nós. Tem um monte de links. E veja todos os jogos. Arte dos fãs. Não temos como ver, porque... Não temos como ver tá aqui. Tá dando erro aqui. Nerdbirds, por Gabriel Guerra. E a gente pode fingir. Caraca, irado? Irado, mano. Ele... Muito bom, valeu, cara. Angry Nerd, por Gustavo Toledo. Angry Nerd, muito bom. Eu gostei do nome. Azaghal e Jovem Nerd, Angry Birds, por Bruno Jacob. Caraca, deu muito Angry Birds. Não é? Impressionante. Jovem Nerd e MRG, por Cássio o Kamikaze. Olha. Jovem Nerd Azaghal, Not Sopa, por Rodrigo J. do Bem, ou de Bem. Apollyon, por Rafael, esse completamente fora de tudo. Azaghal e Alotone, por Nauê Magalhães. E... Nerd Office, por Bernardo Fontenelle. Primeiro e-mail, Leonardo Câmara, 27 anos, programador e analista de sistemas de Manaus. Muito bem. Canelada do Adrian, de GPN Institute of Technology, não é no Canadá, fica em Redmond, Estados Unidos. Eu entendo porque tem gente que não escuta a leitura de e-mails, cara. Em comemoração ao ano, você gosta de aplicar com jogos. Próximo e-mail. Pô, a história do cara aqui que foi pro hospital e teve arritmia cardíaca. Que isso? Não tem clima pra ler essa parada aqui. Qual era o nome do cara, Vando? Não, ele... Excelente, excelente. Tá, vamos interagir com as pessoas. Ah, vamos interagir. Quem quer interagir aqui? Quem tem uma pergunta? Ali, Jovem Nerd, ó, o Djavan. Mandíbula, não quer perguntar nada? Vamos interagir, vamos aproveitar a galera que tá aqui, né? Meu nome é Anderson, eu queria perguntar pro Tucano, se você tivesse escolher entre futebol, mulher, rock and roll e cerveja, qual seria? Pô, cara. Ferrou ele, cara. Não ferrou, velho. Pô, mulher, né? Pelo amor de Deus. De preferência minha. Aê! Aê! Excelente. Vou dormir bem hoje, viu? Vai ter até massagem. Leva um talco, inclusive. Quem mais? Alguém mais quer? Fala aí, cara. Diego, 22 anos, de Londrina. É, gostaria de saber, vocês estão tendo já um feedback positivo do site? Muita gente já comentou se está gostando, não gostando. Cara, eu fiquei impressionado pelo feedback positivo. Muita gente gostando. É, assim, ó, e também muita gente mandando ótimos relatórios de bugs, bem completos, e a gente está respondendo cada um deles, a galera tá descobrindo os bugs e tá tudo eliminando todos eles. Então foi muito positivo. Eu ainda não consegui, ainda aterrissado, não consegui nem postar mais no meu perfil. Aliás, tem um bug. Eu e você estamos level 1 na Ska Nerd. Nossa, é o epic level. Gabriel Dredd, você quer fazer uma pergunta? Cara, por favor. Aqui, sobe aqui. Cara, nada, olha só. De pergunta. Esse cara, eu gosto desse cara de graça, cara. Porque ele é um hip nerd, cara. E ele gosta pra caralho do Jovem Nerd, cara. Ele, olha, é o Rasta Nerd. Fala aí, Gabriel Dredd. Pergunta aí. Pô, então, primeiro eu queria fazer um comentário relacionado a números. Eu sei que vocês gostam de números desde Lost. É, na leitura de e-mails, o rapaz comentou lá do Nerdcast do dia 666 que o nosso querido Azaghal admitiu que tinha medo. Não, eu não admiti nada. Ele não admite. Não, mas ele ficava apavorado. É, que ele ficava apavorado. Eu não uso essa palavra, não faz parte do meu vocabulário. Mas enfim, e agora nesse último Nerdcast, eu não me lembro qual que foi o número exatamente, mas era o 1 hora 101, era 1111. É, qualquer coisa assim. Era, então, eu queria falar sobre o portal 1111, que o portal 1111 justamente é pra transcender o medo. Então eu acho que o Azaghal entrou por esse portal na hora ali do 11. Dá mesmo corda pro bicho grilo. Mas calma aí. Portal 1111? Meu irmão, vai tomar uma aspirina, cara. E me deixa em paz. Pelo amor de Deus, cara. Me chamo Jaqueline, tenho 29 anos, São José do Rio Preto, São Paulo. E uma pergunta, voltando para a leitura de e-mails. Jovem Nerd, por que você não chamou alguém que entende do assunto indie games para fazer o Nerdcast? Porque o Azaghal e o Diogo não sabem nada. Eu participo porque o programa é meu. Já o Diogo, a gente está acostumando vocês com a presença do Matando Robô Gigante. Tiago, São José do Rio Preto, 25 anos, trabalho em escola, inspetor de aluno. Com a dimensão quantidade de pessoas que vocês estão cada vez atraindo mais. Vocês têm intenção de estar fazendo um evento, no caso, um encontro de nerds, tipo uma NerdCon? E agora, meu amigo? O que você vai falar pra ele? Caraca, e agora? Era pra ser segredo, aí. Olha, se você for lá no registro.br e digitar nerdcom.com.br, o registro é nosso. Então respondi a tua pergunta. Eu queria saber que se alguém se dispusesse a patrocinar, se o Azaghal gravaria um live commentary. Então, eu não desgosto da ideia do live commentary, foi uma ideia minha, eu sempre tenho razão. Mas, pra eu conseguir fazer um live commentary, eu teria que ter uma câmera no lugar do olho. Porque sempre que eu vejo alguma parada maneira que eu olho, caraca, isso... Acabou. Esse que é o problema. Tá querendo fugir da raia. Não, cacete. Toda vez que você tira a camisa e passa pelo escritório, eu tentaria, eu posso mostrar, inclusive. Eu posso... Ah, jovem nerd. Não, você não. Tá me tentando há muitos anos, não, cara. Não, tu não vai mostrar nada, não, rapaz. Eu tenho aqui a foto do jovem nerd gatinho sem camisa. Não. Aquela foto que ele mandou pra senhora jovem nerd quando ele era adolescente, magrinho. Cabeludo. Não, essa foto. Não. Vem, não. Mich. Você vai romper o contrato social agora. Vem me espizinhar mesmo. Vem. Essa. Azaghal, sério. Pra você ver que eu não tô mentindo. Olha a face do medo. Tira essa porra daí. Eu sou o Raul, 20 anos, bancário. Pena saber... que não é banqueiro. Não, o bancário. Senão a gente já podia conversar. É do Bradesco, não? É. Aí, excelente, levanta. Aí, Marcelo Salgado, porra. Isso aqui é vitória, cara. Tu gosta de trabalhar no Bradesco, né? Adoro. Queria perguntar pro Tucano. Você foi pago já pelas camisetas, alguma parte, ou foi só... Ou pode usar uma marca aí minha? Não só não sou pago, como eles foram pra Santos uma vez, eu fui trabalhar, deixei eles na minha casa, eles pediram pizza. Ah, não, essa porra de novo, cara? E deixaram a conta pra eu pagar. Eu sou o André, de Cianorte, no Paraná, tenho 20 anos e não trabalho. Vida boa, beleza. Você é meu ídolo. Qual foi a pior frase solta que o Jovem Nerd já soltou? Cara, eu acho que por ser ao vivo e ter muita, muita gente, eu acho que foi a do Djavan. A do Djavan foi foda. Né? Eu queria dar pro Djavan. Foi muito com mais de 1000 pessoas assistindo. Djavan foi foda mesmo. E é muito maneiro, cara, porque eu tava no palco e o Tucano tava sentado ali, assim. E aí quando o Jovem Nerd falou que ia dar pro Djavan, um segundo antes do resto, você escutou Tucano assim, ah, não! Então, assim, uma última pergunta. Só para... Lá atrás. Peraí, tem uma menina lá atrás. Olha, Jovem Nerd. Ai, senhora Jovem Nerd. Comportado mesmo. Peraí, passa pra ela lá. Não podem parar o microfone, continue passando. Keep moving. Aí, boa obrigado. Noite. Meu nome é Ana, tenho 36 anos, sou psicóloga. E, na verdade, primeiro eu queria dar uma sugestão de vocês fazerem um Nerdcast sobre Saladino. E, na verdade, eu pedi o microfone pra passar pra ele, que eu tô com dó, que desde o começo ele tá pedindo o microfone. Olha o Jovem Nerd, cara! Agora vê como é que é. A psicóloga, ela lê as pessoas. E ela te leu bonito, cara. Ah, senhora Jovem Nerd. Paco, explica para as pessoas como surgiu a ideia da Campus Party. A Campus Party existe já na Espanha há 15 anos. 16, né? 16 anos. Este ano vamos fazer a edição 16. Do ano 97, que foi a primeira edição, já... Ok, é muito simples, a história é mais conhecida. Eu estava na minha casa de noite olhando um documental na televisão. Estava com a Belinda E nesse documental estávamos a falar sobre os inícios da internet, o primeiro data center de Alta Vista saiu lá e algumas coisas. E no meio do documental falaram das demo parties que estavam a começar a existir no norte da Europa, especialmente de uma chamada Assembly. Então eu fiquei muito impressionado por aquilo. Además, eu gosto muito da tecnologia, gostava de internet, já acedia à internet e previamente à internet às BBS. Uh-huh. Então fui para o meu vídeo recorder e botei uma cassete VHS. Vocês lembram aquela alta tecnologia? Uh-huh, claro. A fita VHS. Isso. Alta tecnologia. E pus a gravar o documental. Não? Então ficou recordado, gravado na cinta, aquela pequena corte falando do tema das demo parties. Mas peraí, qual é a diferença da LAN party? Eu conheço LAN parties. Que você... Ainda não existiam as LAN, não havia muita tecnologia de rede há 6 anos atrás. Então, as parties informáticas eram chamadas demo parties e basicamente pessoas que tinham paixão por um tipo determinado de dispositivos. Naquela época eram muitos os apaixonados por os ordenadores Amiga. Não sei se vocês lembram os computadores Amiga. Sim, sim. Se juntavam durante 2-3 dias sem mais interesse que compartir as suas ideias, os seus códigos através de disquetes, não havia rede. E por isso chama-se Demo Party, porque eles criavam pequenos programas compartindo código através de intercambiar disquetes. Nossa! Era diferente, né? Ô Paco, quando nessa época eu ia nas férias do colégio, eu ia, 3 amigos se juntavam na casa de um, cada um levava o seu computador e a gente ligava em rede pra jogar Warcraft 2. Isso era uma LAN party? Não, mas isso não era no ano 96, meu amigo. Isso foi posterior. Não, ué, a gente ligava em rede por aí, por essa época. Você tá falando 98, uma coisa assim desse jogo. Não. No ano 96, 95 jogava e antes com redes antigas que o conector era redondo, não era o RJ45. Era uma rede prévia à rede Ethernet atual. Não lembro, caralho. Ok, da igual. E jogávamos o Doom. Vocês lembram o Doom? Ah, claro. Opa! Ok, olhamos o documentário. O dia seguinte convidei para a minha casa os amigos, botei a cita de vídeo, pus o documental e falei para os meus amigos: devemos criar cá na Espanha uma... Acá se chama essa Associação Sem Ânimo de Lucro. Uma organização sem fins lucrativos. Para desenvolver um projeto parecido a este na Espanha, mas com um carácter mais formativo. Por isso, desde o primeiro momento, a Campus Party chama-se Campus, por a parte universitária, não? Da formação. Não, a parte do party lembra o que é exatamente este tipo de evento, e Campus é a nossa marca de definição, que tem que ver com a formação e o tema de mais da aprendação, de conhecimentos. E você trabalhava com quem na época? Eu trabalhava na rádio. Eu trabalhava numa emissora de rádio cá na Espanha chamada Cadena 100. Cadena 100. Era uma rádio musical. Estava a trabalhar na época. Primeiro trabalhei nos 40 principais e depois na Cadena 100. E você era radialista, então? Era locutor, DJ. Também estava na direção, no comando da emissora. Desde muito jovem me deram a responsabilidade de gerenciar emissoras de rádio. Era a minha vida. Eu nunca na vida pensei que alguma coisa ia conseguir me tirar fora da rádio. Pensei que ia ficar na rádio de por vida. Porque quem é apaixonado pela rádio é uma coisa que engancha para sempre, não? E se alguém um ano antes da ideia da Campus Party me pergunta: você vai sair da rádio? Eu falo: é impossível, é a minha vida. Mas mira, chegou uma coisa que consegui. Começou com essa ideia de você criar uma reunião de pessoas onde as pessoas levariam seus computadores e não era... Eu lembro que você comentou outra vez que a gente estava junto que todo mundo achou um absurdo isso. Imagina quem vai levar o computador, tirar de casa o computador e levar para algum lugar para se reunir. É, porque não era hoje, certo, né? Era 16 anos atrás. exatamente. Essa foi uma boa anedota. Não sei se em português fala-se anedota ou... Uma anedota. Uma piada. Uma piada. Sim, uma piada. A minha primeira ligação para tentar conseguir ajuda, parcerias para a primeira Campus Party foi para um cara que era o diretor de marketing de uma grandíssima companhia de tecnologia, de computação, que não vou falar o nome para não fazer publicidade, mas era muito conhecida porque era de um color, creio que azul, o grande azul ou algo assim, não? Uh-huh. Big Blue. Mas não vou falar dessas três letras. Ok, continuo. Então, o cara que era o diretor de marketing recebeu a minha ligação porque eu chamava como responsável de uma emissora de rádio. Então, o cara apanhou o telefone e eu comecei a explicar o assunto da Campus Party, a nossa ideia. Então, o cara começou a rir. Falaria, todo mundo vai tirar os seus computadores das suas casas. Ja, ja, ja. E vocês vão conectar todo em rede. Ja, ja, ja. E vão conectar com internet. Pip, pip, pip, pip. O cara colgou o telefone. Ai, essa foi a primeira, não? Imagina se daquela eu fico parado e falo, acabou a ideia. Exato, morri. Tá vendo? Não vai dar certo. Esto, se um grande capo de marketing de uma grande empresa como aquela pensa que isto é uma brincadeira, pues estarei maluco. E mira, pues ao final não foi assim, não? É verdade, é verdade. Mas no começo era você, a Belinda. Temos um grupo pequeno de amigos. A Belinda, estava o Pablo Anton também e estava a Yolanda, que ela saiu do projeto. Projeto no ano 5 ou 6 saiu, mas inicialmente estávamos os quatro e estávamos todas. O primeiro ano foi muito, muito engraçado porque, claro, ninguém conhecia nem a Campus nem o conceito, então tínhamos que explicar. Claro. E ficávamos às noites no IRC hispano, que o IRC, para os que não saibam, que o IRC éramos os prévios aos atuais chats e as atuais redes sociais, também usavam, né? Os brasileiros conhecem muito a galera daquela época, porque era uma fonte de pornografia. Entre outras coisas. O IRC era uma ferramenta maravilhosa para estar enterado de falar com muitas pessoas. Era praticamente a primeira ferramenta social da internet. É verdade. Por temáticas, entrávamos em canais onde podíamos falar de pornografia, mas também de futebol cinema, sei lá, música, muitas coisas. Então, falávamos, tentávamos falar com os ops, com operadores dos canais, para tentar que eles botaram no topic, no nome lá em cima do canal, a URL da Campus Party, deram um pouco de visibilidade. É claro. Então, falando com as pessoas uma a uma, conseguimos convencer a 250 pessoas para que vieram na primeira edição da Campus Party, no ano 97. A primeira edição teve 250 pessoas. Foi um número considerável para um evento que não existia, né? Verdade. Não, foi um trabalho de falar uma pessoa a pessoa e tratar de convencer eles que vieram. Nosso objetivo era 1000, então quando chegaram só 250 ficamos totalmente frustrados. Esse objetivo de ser maior e maior. Mas foi incrível, foi uma experiência inacreditável. E aonde que aconteceu a primeira Campus Party? As primeiras três Campus Party aconteceram em um povo pequeno chamado Mollina, que está mais ou menos no centro geográfico da Andaluzia, que está no sul da Espanha, num centro chamado Centro Iberoamericano da Juventude. Pertence ao Instituto da Juventude do Governo da Espanha, que nos ofereceu aquele recinto e participou. Foi muito importante a parceria deles para o primeiro ano. Mas nessa primeira Campus Party, nas primeiras, já existia esse conceito de você acampar lá, de você ter uma barraca? Sim, desde a primeira. E ademais, naquela época, cada um trazia a sua barraca, não era como agora, que disfrutamos da parceria maravilhosa da Telefónica. Sem eles seria inviável pensar em fazer algo tão grande e regalar as barracas, não? De presente. Cada um tinha que trazer a sua barraca, então a acampada era... Era completo, né? O cara vinha com tudo, né? Tudo e mais. Porque vinham com barracas muito grandes e acampavam dentro, não sei lá, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa. Cada uma diferente. Era muito ecléptico. Paco, o que aconteceu de engraçado e inusitado nessa primeira Campus Party? Puf, o que eu lembro muito foi como acabou a primeira edição. Uh-huh. Porque foi uma coisa que nunca mais voltou a acontecer. No ano passado aconteceu algo parecido no Brasil, mas foi diferente. Me explico. O local onde fazíamos aquela campus, em Mollina, era no sul da Espanha, no verão, as temperaturas são incrivelmente fortes. Estávamos a falar de um sítio onde a temperatura é 40 graus de dia e 30 e tais à noite. Nossa. Não, muito forte. Nossa. É realmente um horno, não? Muito forte. Uhum. E no verão não chove nunca, mas nunca. Há muitos meses de verão, que no sul da Espanha não chove. Mas a Campus Party acabou às 2 da tarde do domingo, do último dia. Caiu uma, não sei como chama em português, cai granizo. Granizo. Granizo, é a mesma coisa. O céu de repente ficou preto e começou a cair. Mas era incrível, porque fazia muito calor. E caíam umas pedras de gelo. A luz foi embora. O teto do recinto onde fazíamos o evento, num polideportivo pequeno, era de duralita. E o sonido daquelas pedras a cair no teto era como se o mundo tivesse a acabar. Foi algo... Todo mundo... Assim, sabem como quando o collo vai um pouco para baixo e se subem os ombros e fica a cabeça assim como... Ui, ui, ui. Como se fosse a cair alguma coisa. Estávamos todos assim encolhidos, não? O que vai acontecer? Acabou a luz e tudo. Acabou a eletricidade. Não, foi o mundo inteiro. Foi fora. Foi o batizado. Foi o batizado da Campus Party, rapaz. Foi uma grande... Um grande final, muito espetacular. Tivemos que declarar finalizada. Foi o tempo que decidiu. Isto acaba e acaba. E como é que foi nessa primeira Campus Party? Como é que era o clima lá, assim, das pessoas, né? O pessoal já entrou nesse clima de compartilhar, de festa, de unir várias áreas. Já tinha palestras ou eram só as pessoas mesmo? Não, já tínhamos palestras. Foi a primeira parte que criamos o conceito de áreas temáticas. Tínhamos 4 áreas temáticas. Agora temos como 17 áreas, uma coisa assim. Tínhamos 4 e tínhamos palestras e trazíamos a palestrantes magistrais a falar. Incluso aquele primeiro ano conseguimos trazer a gente internacional para o evento. Olha só. A falar de diferentes assuntos. Criamos a área de software livre, que foi o nascimento do movimento do software livre na Espanha. Foi dentro da parte dentro da Campus Party. Tínhamos, trazemos um cara que estava a trabalhar no kernel de Linux com Linus Torvalds, um holandês de 17 anos chamado Rick van Rier, aquele ano. Então, foi muito, muito interessante. E o comportamento dos campuseiros desde o primeiro minuto foi igual. Foi perfeito de compartilhar, de uma vivência, de uma experiência única, inigualável, não? Normalmente os nerds, os geeks, não temos muitas oportunidades. Agora já mais, porque há mais. Sim, mas sim. Naquela época era muito difícil encontrar pessoas com a mesma paixão por a tecnologia. Então era uma oportunidade quase única na vida. Agora já é mais fácil. E nessa primeira Campus Party, veio gente só da Espanha ou chegou a ter alguns participantes campuseiros de outros lugares da Europa? Tivemos muito pouco de fora. Tivemos com um porcentagem por baixo do 1% do pessoal de fora que vieram. Muito, muito pouco, muito pequeno. Tem 2 caras. 3 ou 4, tivemos muito, muito pouco. Lembro com um cara que se apresentou lá que ia na uma ruta mundial de parties, iba de una a otra y el cara estaba a recorrer un mundo y no, cada semana una parte diferente y llegaba, no sé, de Alemania o sea, llegó lá y claro a convivir con los demás a morar lá durante una semana. Bueno, la primera fueron solo 4 días, fue la única que fue tan pequeña. A partir del siguiente año ya pasamos al formato también de una semana entera. ¿Pero fue 4 días porque estaba programado o porque el mundo cayó en la cabeza de ustedes? No, estaba programado. Realmente los eventos de este tipo, o único que tem uma duração de uma semana é a Campus. Todos os demais são em 3-4 dias no máximo. Sim. Que eles então, pegam final de semana, né, e fazem um período. Claro, só de final de semana, exato. É mais com menos infraestrutura, mais simples. Nós como temos que montar uma infraestrutura para a grade de conteúdo está imensa. Montar para só 2 ou 3 dias não dá, não? É um esforço terrível para muito poucas horas para as palestras. Tá? Uma semana, pois, que realmente são 5 dias hábiles, porque o primeiro dia é chegada e o último dia é partida. Verdade. Não dá para fazer muito mais. No segundo ano, você já ainda sentiu dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que era Campus Party? Como que as pessoas começaram a entender, assim, agora Campus Party é um evento que eu entendo de tecnologia muito importante, etc.? Demorou muito para isso acontecer? Você lutou muito para mostrar para as pessoas o que era a Campus Party? Eu acho que uma das sortes que tem a Campus Party é que para os meios de comunicação é muito sexy, especialmente para a televisão, não? Uhum. Tem um atrativo visual muito forte. Então, desde o primeiro ano tivemos a sorte de ter uma muito boa repercussão na mídia televisiva. Então, isso ajudou muito a que a galera em geral e eu vou conhecer o evento, conhecer a que existia, o que fazíamos lá. E para os seguintes anos foi muito mais simples. O nosso realmente desafio é a primeira vez num país porque não é conhecido. Agora já a repercussão da Campus é tão forte que, inclusive, em países que não têm edição de Campus Party, nas notícias, quando está a acontecer uma Campus Party, se fala dela. Uhum. O ano passado, eu lembro que a Campus Party do Brasil saiu na BBC de Londres, um reportagem de 5 minutos. É verdade, tinha um repórter da BBC. Ah, é verdade. Ele chegou a entrevistar a gente durante a Campus Party. Na web da Campus Party dos Estados Unidos tá esse reporte e é realmente muito interessante. Então, agora já é mais simples. Mas o desafio é o primeiro ano, que ninguém conhecia, convencer o povo. Depois, inclusive no Brasil, o primeiro ano ninguém conhecia. Tivemos que fazer um trabalho quase como o primeiro ano da Espanha, falando um a um com as comunidades, com uns com os outros, com os amigos do FISL, de outros eventos, para nos dar visibilidade ao conceito. E eu lembro muito que uma pessoa, não posso citar, de uma companhia de internet muito importante brasileira, que não posso citar, que quando falamos para ele, de outro diretor de marketing, os diretores de marketing, eu temos uma relação um pouco estranha. Quando falamos o conceito, o cara, muito iluminado, falou: isto no Brasil não vai funcionar, não vai acontecer, porque ninguém vai ir com o seu computador na rua, porque se não vão a roubar eles os computadores. Ninguém vai a ficar em barraca, porque isso não é uma costume. Quem vai fazer isso? Isto aqui, impossível. Ah, você teve que ouvir de novo a mesma coisa. Que... Engraçado, sim. Anos e anos depois. Mas em cima era um cara de uma companhia de internet muito conhecida, que teria que ter mais conhecimento de como é a cultura geek, que não é tão... não sei. É. Mas é engraçado, porque... Na primeira Campus Party que teve, né, a gente realmente soube muito em cima da hora que ia ter o evento e tal. E a gente pensou, uma semana acampado? Eu não vou mesmo. É engraçado. Né? E depois que a gente viu o evento nos vídeos, e amigos nossos foram, Marco Gomes foi, e ele ligou da Campus Party na primeira e ligou pra gente e falou: cara, vocês têm que participar da Campus Party. É verdade. E aí a gente, no ano seguinte, já tava lá, né? E realmente é um evento único. É único em termos de compartilhar e tal. É inacreditável. E o Brasil foi o primeiro país fora da Espanha a receber a Campus Party, certo? Sim, isso vou estar toda a minha vida em dívida com o presidente da Telefônica no Brasil, Antônio Carlos Valente, que foi, se enamorou da Campus Party da Espanha. Uhum. E ele empurrou muitíssimo, em contra inclusive de muitos conselheiros, muitos assessores que falavam que isto era impossível de fazer. Ele, com a sua visão tão forte, convenceu a todo mundo e empurrou muito, e conseguimos fazer a primeira campus lá, que teve também muita magia. Eu fui um monte de vezes ao Brasil, a São Paulo, para procurar o local para fazer a Campus Party. Então, pero fui muitas vezes e sempre ficava num hotel que estava em frente do Parque de Ibirapuera, com a janela da habitação mirando hacia o Parque de Ibirapuera e os prédios que estão lá, a Bienal e demais. Eu não sabia que era aquilo, mas sempre ficava lá, e eu tirei uma foto o primeiro dia por a janela, mandei para Belinda e falei: mira que parque mais lindo, mira esses prédios, mira que bem. Mas não pensamos nunca na vida fazer o evento lá dentro da Bienal. E o pessoal da prefeitura me levava para ver o Imigrantes, a AMB, Transamérica, Expo Norte, conheci tudo. E não havia forma de encontrar um local para o primeiro ano que gostáramos. Né? E estávamos numa reunião em Brasília com o pessoal do Ministério da Cultura, do equipo de Gilberto Gil, e nos falaram: vocês já conheceram a Bienal? Eu, não, que isso? Você é um local que está lá em São Paulo, vai ver. E quando me levaram lá a ver, falei: este é o local ideal. E estava em frente dos meus olhos, mira que grande São Paulo, que poder haber ficado em qualquer hotel, em qualquer sitio, porque é incrivelmente grande São Paulo. Sim, sim. E estava na minha frente todo o tempo. E fizemos aí a primeira Campus Party, e já desde o primeiro ano ficou pequeno e tivemos que sair em seguida para procurar espaços maiores. Então a Campus Party do Brasil foi a primeira que saiu da Espanha, foi a primeira que foi pro mundo de verdade, né? Foi a primeira. Mas antes dela, as outras Campus Parties espanholas, elas já foram 10, né? No total, antes de ter a primeira no Brasil. 10 anos. Tivemos a crescer. A última da Espanha, do último ano antes da internacionalização, teve 8 mil campuseiros. 8 mil? Nossa! E aí já era gente da Europa inteira, ou não? Aí já viria. Sempre o porcentagem de pessoas de fora é pequeno. É porque mesmo? As vagas se agotam muito cedo e ficam para os que estão muito atentos, muito do país. Entendi. É um fenômeno muito local. Apesar que agora já o porcentagem de pessoas de fora é maior, mas é majoritariamente do país. Depois do Brasil, a Campus Party se espalhou por onde, Paco? Fomos para a Colômbia. Depois fizemos também Equador, fizemos México e este ano vai ser o primeiro ano que vamos sair do nosso entorno, digamos, de confortabilidade da área latino-americana. Uh-huh. Vamos a fazer uma nova Latino-América só, que vai ser a Campus Party do Peru. Mas vamos a fazer a loucura de levar o projeto para o Silicon Valley, para os Estados Unidos, com uma campus gigantesca. Olha só, rapaz! Se vocês viram isso, é uma maluquice. É maluco. Mas, olha, é incrível. Em todos os países que fomos, escutei o assunto de que ninguém vai ficar em barraca. Isto não fez sempre. Sin embargo, ainda ninguém nos Estados Unidos me falaram do problema das barracas. E isso que não há costume deste tipo de evento. Mas, não sei, pensam que é engraçado, que ideia boa e também agora já é muito histórico e é mais difícil falar isto não vai dar, não? É verdade, mas, é verdade. Falas, pues mira, se está a dar em tantos países, o que passa? Que aqui o pessoal é diferente? Não. Aliás, você notou pelas Campus Parties em todos os países que fez alguma diferença primordial de comportamento das pessoas assim? Brasil, Espanha, México, Colômbia? Há duas coisas a ter em conta. Sim que há diferença, mas há também coisas semelhantes. Me explicaré. Nós, os apaixonados pela tecnologia, temos uma coisa que poderia ser denominada um idioma comum. Não falamos espanhol, português, inglês ou italiano. Falamos Java ou HTML. HTML, né? Os que controlam de Photoshop. É o mesmo linguagem. Uh-huh. Então, há uma parte semelhante, muito parecida em todo lado. E logo está claro a peculiaridade dos povos. Cada povo é diferente. Se tu vas para a Campus Party da Colômbia, o silêncio na arena é muito grande. Olha, sério? Tão tranquilas, há um ambiente de muita concentração nas palestras e o ambiente tão festivo que tem a Campus Party do Brasil não tem as demais, não tão forte. O México tem mais, mas a Colômbia, se tu olhas a Colômbia e o Brasil, é como dois mundos diferentes. Olha só. Estás no mesmo evento, o pessoal está também a disfrutar igual, exatamente igual, mas a cultura, a forma de expressão, de relacionamento com os demais, de apertura do brasileiro, é diferente. Pode dizer, o brasileiro fala alto pra caramba. Caramba, fala. Um pouco. É impressionante, porque os brasileiros não têm noção até que eles ouvem de um estrangeiro e falam assim, nossa, os brasileiros são barulhentos. Se puderam todos os campuseiros brasileiros ir um dia a Campus Party da Colômbia, falariam, mas aqui que aconteceu? Alguém morreu? Passou algo? Não, o povo tá feliz, mas tá feliz tranquilo. Você conhece o da Campus Party brasileiro, não conhece? Sim, claro. Não tem lugar nenhum no mundo isso. Não tem? Na Espanha, uma coisa parecida. Também é muito valiente. Ah, é coisa, pois é. O da Espanha é engraçado. Eu estive lá, né, convite de vocês, no ano passado, e no local que era a... Artes e as Ciências. Isso, a Cidade da Arte e Ciências. A Campus Party é dividida em dois locais, né, dois espaços. Então Sim. Fica o pessoal de games e multimídia e tal de um lado e o pessoal mais científico, cabeça, do outro. É engraçado porque são duas salas completamente diferentes. São dois mundos. É, exatamente. A de games é mais barulhenta, mais brasileira, né? E a de ciências é mais colombiana, né? Sim, exato. Exatamente assim. É certo. Bom, eu acho que o maior desafio desse ano realmente vai ser a Campus Party do Silicon Valley. Disso temos que falar, porque não sei se vocês acompanharam o assunto da Campus Party Alemanha, da Alemanha. Temos uma boa que não sei ainda como vamos sair desta. Um dos nossos amigos e máximos apoios do projeto desde sempre foi o ex-presidente da Telefônica em Latinoamérica, José María Álvarez Payete. Ele foi cambiado de região e agora é o presidente da Europa, e há pouco tempo nos pediu para organizar uma campus party ainda mais grande que dos Estados Unidos, este ano em Berlim. Nossa. Então falamos, isso é impossível, amigo meu. Ele falou, não, não é, é impossível, não é. Você que falou é impossível dessa vez. Sim. Esta vez falei eu, mas nós temos estamos em uma dívida gigantesca com ele, com tudo o que fez por nós. Então aceitamos o desafio de uma maneira totalmente insensata, olha só, sem sentido comum nenhum. E agora estamos com agora que fazer? Como vamos fazer? Então agora, esse ano vocês têm duas campus party gigantescas. Duas realmente brutais, brutais. E además, o tema dos Estados Unidos, como é dentro das instalações da NASA, em um hangar gigantesco da NASA, é tudo realmente, nossa, muito emocionante e complexo, complexo. Excelente. A campus party dos Estados Unidos, de Silicon Valley, está prevista para ter quantos campuseiros? 10 mil. Nossa, Deus do céu. E a de Berlim, 10.001. Vai ser maior. Ele pediu que fora maior. 10.001. Paco, o que você, depois de tantos anos, você olha para a Campus Party, para tudo isso que aconteceu, todo esse crescimento, essa expansão pelo mundo, o que você vê que a Campus Party trouxe para o mundo e o que ela pode oferecer para o futuro dessa nova geração que está crescendo, nascendo no mundo que já está conectado, que é um mundo diferente do que a gente conhece, né? A gente nasceu num mundo totalmente offline, né? O que você acha que é a melhor mensagem que a Campus Party passa para a nova geração? Eu creio que o mensagem mais importante que a Campus Party pode trasladar ao mundo é que quando os seres humanos de diferentes regiões, culturas, interesses, sexos, raças, de tudo, trabalham juntos, apaixonados por um assunto, são capazes de mudar o mundo, de mudar tudo. Quando nos juntamos os campuseiros numa semana nessa experiência de amizade, de fortalecimento do conhecimento, compartilhando as nossas ideias, procurando novas informações, procurando fazer novos amigos. Nesse ambiente, vocês estiveram lá e sabem o quê? Eu muitas vezes falo para as pessoas, quando tenho que explicar a Campus Party, que se uma pessoa não vai lá, não é capaz de entender, por muitos vídeos que seja capaz de olhar. Isso é verdade. Espírito ou atmosfera que está lá dentro, é a que viver. Todo o povo está feliz, todo o povo tem um sonriso na cara, é como estar a nossa Disneylandia, não? A Disneylandia dos geeks. O que podemos transmitir essa mensagem, que juntos, os seres humanos, trabalhando juntos, podemos ter um mundo muito melhor. E a Campus é uma exibição visual muito clara disso. Diferentes companhias, diferentes governos que normalmente estão na briga uns com os outros, diferentes comunidades de internet, bloggers, de tudo, que estão na briga uns com os outros, uma vez no ano estamos juntos, como irmãos, trabalhando juntos por fazer coisas e por avançar, porque a tecnologia se difunda, porque mais pessoas acessam a internet. Isso é o melhor que podemos fazer. Já falando, puxando esse espírito da Campus Party, fala um pouquinho do Something Better. A ideia do Something Better foi um pouco a culminação de um processo de reflexão de muitos anos, que arrancou no mesmo momento fundacional da Campus Party. Nós criamos um documento do nosso espírito, das nossas ideias fundacionais, e se hoje esse documento, 16 anos depois, tem toda a vigência. Mas 2 anos atrás, quando estávamos a começar a pensar no projeto de Campus Party para levar para os Estados Unidos, falamos com o Al Gore, que é um amigo nosso há muitos anos, o ex-vicepresidente dos Estados Unidos, sim. Para ver se ele nos podia dar uma mão, uma empurradinha nos Estados Unidos. Então ele falou, ok, vamos falar, venham para a minha casa, fazemos uma reunião e falamos. Então fomos para a sua casa em Nashville. Que chique! Sim, muito lindo. Bom, essa é outra história muito, muito engraçada, das pessoas que se voltam malucas por a Campus Party quando conhecem e começam a ajudar. E ele é um desses malucos pela Campus Party. Legal. Então, o cara, quando acabamos a apresentação, falou: ok, de acordo, eu vou ser um. Eu quero participar e vou ser co-presidente do projeto nos Estados Unidos, mas vocês me têm que responder uma pergunta. Uma pergunta. Ele contou uma história sobre o seu cão. Ele tinha lá um cão e falou: você está a olhar o meu cão? Sim. E 5 anos atrás, quando eu comprei o cão, eu soube que um vizinho tinha uma granja, não sei como se fala em português. Canil. Onde treinavam os cães. E foi lá com o meu cão, falei para o meu vizinho: seria possível que você me treinara o meu cão? E o vizinho falou: ok, sim, mas você me tem que responder uma pergunta. E qual é a pergunta? Qual é o propósito do cão? Então ele ficou parado. Como que qual é o propósito do cão? Pois subia a Poppy e falou: ser um cão. Tudo na vida tem que ter um propósito. O cão é para fazer companhia a uma pessoa, um idoso. O cão é para acompanhar, para vigilar a casa. Para que o cão? Sim, então sim. O cara mirou os meus olhos e me falou: qual é o propósito dos campuseiros? Olha, vocês têm uma comunidade muito forte, de pessoas muito avançadas, mas o propósito da campus é simplesmente uma reunião, uma semana para compartilhar, aprender novas coisas, e já está, isso é todo. Então, vai embora e voltem com a resposta à minha pergunta. A pergunta. Então, foi quando começamos a pensar no projeto Something Better e como misturar todo o nosso projeto com um lado social de tentar que os geeks trabalharam por construir um mundo melhor. E essa foi a origem do Something Better. Olha só. Muito excelente. Legal. Você falou que, né, se um ano antes de você começar a primeira Campus Party, nada te tiraria da rádio, você não poderia imaginar isso, né? Com certeza você também não poderia imaginar que ia na casa do Al Gore ser testado por ele, ó, pergunta, né? É. Você imaginou que você ia viajar tanto pelo mundo? Não, não. Nenhuma vez. Ainda não imagino. Ainda não sou consciente do que estamos a fazer. Realmente não. Foi uma coisa que aconteceu dia a dia, de um crescimento dia a dia a dia. E quizá agora começamos a vislumbrar como pode ser os próximos anos, mas até há pouco não tínhamos uma noção do que estávamos a construir. Era tanto o esforço do dia a dia que não tínhamos uma visão maior ou global, ou uma, ai, cara, pois podemos chegar a não sei onde. Agora é quando já um começa a pensar, uf, com este ritmo e com as opções que temos, dentro de 3, 4 anos vamos estar em 20 países do mundo, em todos os continentes. Vai ser como, não sei, a Fórmula 1 dos eventos da tecnologia, realmente conectando milhões de geeks a nível mundial para fazer coisas boas para o planeta. Então, sim, que dá um pouco de el desafio muito forte, dá um pouquinho de, como se chama em espanhol, de respeito, por o que queda ainda pela frente. Paco, eu sei que você está com pouco tempo, mas você quer falar sobre o Geek Channel para as pessoas? Bom, então, quando escutem isto, já estará no ar desde segunda-feira o nosso projeto. Espero que todos estejam a disfrutar muitíssimo desta nossa iniciativa em parceria com o Jovem Nerd e um monte de parceiros geeks em um monte de países que vamos a tentar criar por primeira vez na história um canal de streamings geek permanente que esteja sempre no ar a trazer um monte de informação e de conhecimentos para todos. E é um projeto eu estou muito empolgado com o projeto e vamos ver quando acabe a Campus Party e comece sozinho, porque realmente esta semana é mais fácil porque está todo o conteúdo da Campus Party, mas a partir da próxima segunda, verdade, estaremos sozinhos no ar tentando encher uma grade de conteúdos todos os dias com um monte de amigos e esperamos contar com a companhia de muitos apaixonados pela tecnologia no nosso Geek Channel. É engraçado porque esse ânimo do Paco contagia, né? Quando a gente conheceu ele, foi no ano passado, e a Campus Party do ano passado no Brasil teve muitos problemas, né? De filas gigantescas, falta de luz, falta de internet, aquela chuva maluca. Isso criou um desconforto em todo mundo. E eu achei muito foda quando você apareceu e reconheceu seu, né, no Geek Vibrations, que a gente fez em Brasília, foi quando a gente se conheceu pessoalmente, e aí você reconheceu os problemas da Campus Party e falou que ia tomar, né, vocês estavam atrás de atitudes pra melhorar, pra ser melhor, né, e aí esse ano a gente vê que realmente essas atitudes estão acontecendo, né, vocês foram pra um lugar maior, pra um lugar novo, credenciais chegando em casa, e naquela época em Brasília eu falei pro Alexandre, eu falei, porra, esse cara é foda, né, o cara tá reconhecendo os erros dele, né, os problemas que a Campus Party teve, e tá se comprometendo aqui na frente de todo mundo a consertar e melhorar tudo, sabe? E aí a gente, caralho, a gente abraçou a Campus Party com tudo, porque a gente falou, ó, o cara é bom, vamos junto dele porque o cara é bom. Então a gente tá muito feliz de poder gravar com você finalmente, a sua agenda é apertadíssima. É um pouco maluca. Mas a gente agradece. Não, realmente o time da Campus no Brasil, liderado por Mario Tessa, é uma equipe incrível, com José Luis de Génova, Daniela, Carolina, há um monte de gente que está todo o ano a trabalhar para que a Campus Party aconteça e seja um sucesso. Então, ninguém quer que aconteçam coisas como aconteceram o ano passado, que tivemos uma acumulação de erros nossos que há que tentar evitar que voltem a acontecer. Sem dúvida, este ano, esses mesmos não acontecerão. Se acontecer, serão uns novos, porque esses aprendimos a lição e tentaremos ir aprendendo cada vez mais para que cada vez os erros sejam menores. Mas há que compreender que uma organização realmente como a logística que tem a Campus Party é dificilíssima. 7.000 pessoas uma semana a morar juntos em uma cidade pequena. E numa Verdade. Cidade pequena de 7.000 pessoas, numa semana acontece de tudo. É verdade. Há nascimentos, há mortes, há acidentes, há roubos, há de tudo. E nós temos, e numa cidade pequena tem hospital, e tem polícia, e tem bombeiros. E nós lá não temos nem hospital, nem polícia, nem bombeiros. Temos uma espécie de imitação de tudo isso, não? E, sin embargo, as coisas saem por isso, por o espírito de compartilhar, de colaboração, de parceria dos campuseiros. Alguma coisa que você queira dizer mais para os campuseiros brasileiros? Simplesmente que desfrutem muito desta Campus Party que já está terminando. Que esperamos que esteja sendo uma experiência. Para nós, o mais importante é que quando acabe todo mundo volte para casa falando: esta foi a melhor semana do ano para mim. Excelente. E queiram voltar. Então, espero que isto seja assim, que o ano que vem seamos ainda mais. Ah, e que muitos campuseiros brasileiros possam vir para a Campus Party dos Estados Unidos ou da Alemanha. Excelente, é verdade. Excelente. Muito bom. Eu recomendo que sigam o Twitter do Paco. Sim. Né? A gente vai botar aí no post. Obrigado. E que leiam o blog dele em portunhol. Prometo que vou começar a escrever, a traduzir para o português os meus textos. Excelente. Mas tem textos muito legais. O da paella é fantástico. Uma coisa para vocês. Que vocês saibam que eu sempre digo na Espanha e no México que é uma pena que não exista Jovem Nerd em espanhol para a Espanha e para México. Assim que vocês também podem ir para a Colômbia, para os países hispanoparlantes. Vocês também tinham que fazer um esforço para fazer em portunhol o seu podcast. Temos que fazer. Ah, é. Sim. Paco, você sabia que o seu portunhol é muito, muito melhor que o portunhol do Azaghal, né? Isso eu sei. O meu portunhol é mau, mas comparado com o do Azaghal, tem um pouco de vantagem. Não muita, mas tem. Obrigado, um pouco. Paco. Um abraço, irmãos.